Antes de dar rima eu desenho, e é daí que vem o estilo abstrato que nas linhas eu mantenho. Esquisito e caricato no lápis se me convém. Esquematizo o ato rápido, parto pro plano B. Defino o próximo passo, podem passar você. Porque se a fama é o fim máximo, o que mais resta fazer? Essa é a manha literária de um escriba real. O escriba real, fiel à escrita real. Esgrima sensorial, igual a rima sensacional. Por que escreves, irmão? Deve haver uma razão. As minhas são várias. Uma manha literária é vocação. Inspiração profunda é a segunda, disposição é a terceira. A quarta é secreta, a quinta é besteira, brincadeira. Seja sério em cada verso, assim diz a sexta. Devoção não inverso, eu nunca meço horas extras. Da minha perspectiva, não há ponto de fuga. O hip hop é igual a Shiva, ser braço forte ajuda a manter a lenda viva, concentrada e igual Buda, e toda energia negativa, ruda, suga, drena. Puxar num trago só e assim condena. Papo dizer que eu saca só, saiu de cena. Nem me importa o tema ou quem vai escutar. Eu só cuspo poemas, esculpo contos no ar. Nem culpo ninguém, eu que escolhi ser assim. Ha, e cada linha minha tem a violência de um raio de Odin. Vai. Essa é a manha literária de um escriba real. Bato a minha cabeça dura na pedra em busca da fagulha que aquece a mola mestra, que aciona a estrutura, que dispara a loucura, que é a busca da mais pura rima imaculada, nobre sem gordura. Pesquisadores vasculham, estudiosos se debruçam sobre pilhas de relatórios confidenciais da Rússia. Analisam mapas astrológicos, em tudo metem as fuças. E no final você sabe, nunca descobrem lupas. Nego pensa que controla a ciência com mãos de ferro, mas é preciso nervos de aço ou outro minério. Porque pra fechar o circuito que desvenda o mistério, é necessário manter contato entre os hemisférios do cérebro. Um lado raciocina, outro se emociona. Juntos ambos criam, esse é o dom do homem. Que se bem usado cria vida, gera beleza fértil. Mas ainda existem cientistas de sangue frio igual réptil. Essa é a manha literária de um escriba real. De tanto piniquim das tintas Nanquim, traçando mais voos com o aeroporto Tom Jobim. Rima, vem a mim, mais uma vez eu te invoco. Até o fim você é assim, hardcore igual rock. Palavras colidem, boom, eu me choco. Sem negativo, revelo filme de fotos fora de foco. Sem flash, sem pose, cada verso é um close. O que o meu rap me trouxe é o que eu vou comer hoje. Carnívoro, sei que esse é um hábito horrível, mas eu tô tentando parar, minha mira é o incentivo. Porque é incrível o jeito que os caminhos se cruzam. Eu vim do futuro onde nego faz música apertando o botão da blusa. Tecnológico é lógico, eu não gosto de tecno. Pra mim parece lógico, se mantém êxtase no inferno. Pensamentos aleatórios de um escriba que através da manha literária se realiza. Antes da rima eu desenho, e é daí que vem o estilo abstrato que nas linhas eu mantenho. Esquisito e caricato no lápis se me convém. Esquematizo o ato rápido, parto pro plano B. Defino o próximo passo, podem passar você. Porque se a fama é o fim máximo, o que mais resta fazer? Essa é a manha literária de um escriba real. Essa é a manha literária de um escriba real.